plena noite, quase sem estrelas. O vento frio toca o meu corpo. Sinto uma presença tão leve que me leva ao amor, me leva ao amor. O céu sobre minha cabeça me dá a paz que tanto preciso. Sinto o amor dentro de mim. Sinto o amor me esclarecer.